Eu vou fazer o contrato. Se liga nas cláusulas, assina embaixo. E não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã. E aceitar café na cama com um chazinho de hortelã. Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma. E depois do jantar a luz é minha e não é sua. Eu vou deixar tudo bem claro que esse contrato é vitalício. É tão narrado aqui comigo. E esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. Você vai tirar isso. Esse contrato é vitalício. É tão narrado aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. Você vai tirar isso. É vitalício. Fazer um contrato. Se liga nas cláusulas, assina embaixo. E não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã. E aceitar café na cama com um chazinho de hortelã. Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma. Depois do jantar, a luz é minha e não é sua. Eu vou deixar tudo bem claro. Vai! Esse contrato é vitalício. É tão marcado aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. É tão marcado aqui comigo. Paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Você tá amarrado. Já foi, mulher, já foi. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício.